Nós precisamos de dinamizar um bloco social, que é tão vasto quanto isso, onde, evidentemente, os perdedores da globalização estão, usemos esta expressão por enquanto entre aspas, mas essa liderança não pode ser uma liderança puramente reativa, não pode ser uma liderança puramente à Jeremy Corbyn. Não basta ter 10 milhões de apoiantes. Se tiver 10 milhões de apoiantes para uma mensagem que não quer dizer nada, que é contraditória em si mesma, que não leva a lado nenhum, que se limita apenas a incorporar num partido que é mais do que o partido de protesto, o sentido ou o sentimento ocasionalmente prevalecente no eleitorado, esses 10 milhões contam muito pouco. É preciso uma unidade do campo europeísta na Europa e, portanto, que as quatro grandes famílias europeias que se revêem no processo europeu, os democratas cristãos, os liberais, os socialistas e os verdes, devem unir-se quando está em causa a sobrevivência do projeto europeu e que, para o fazer, é necessário reformar profundamente a Europa. E aí a linha dos social-democratas, socialistas, trabalhistas ou centro-esquerda, como se quiser dizer, é absolutamente indispensável. A responsabilidade principal, a responsabilidade política principal pelo ascenso da extrema-direita está mesmo na extrema-direita. E lembro-me dos anos 30, quando os comunistas diziam que pior do que o fascismo era o social-fascismo, e o social-fascismo que era? Era a Segunda Internacional e a social-democracia. Eu acho que o senhor Mélenchon está a levar ao colo a senhora Le Pen em França. Mas disso não deduzo que ele seja mais responsável que a senhora Le Pen pelo ataque que hoje se assiste em França às instituições republicanas. A Angela Merkel, com a qual as minhas afinidades políticas são muito poucas, é uma heroína pelo que fez em 2015. Porque nessa condição específica, em que mais ninguém se chegava à frente, em que ela tinha o apoio de muito poucos países, entre os quais Portugal, ela disse: eu cumpro o dever de uma grande economia, uma grande potência, que é o dever de acolher refugiados. Não tinha também interesses económicos nisso? Possivelmente. Eu, como deve saber, eu não acho que a política seja só valores. Eu acho que a política é uma combinação de valores, de interesses e até de paixões. E nunca se deve esquecer nenhuma das três coisas. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnaoofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Margaret Thatcher disse que a sua melhor obra tinha sido Tony Blair. Olhando para o estado da social-democracia europeia, não é fácil tirar-lhe razão. A grande contrarreforma neoliberal deu os seus passos decisivos com a Terceira Via. Foi nessa altura, já nos longínquos anos 90, que o centro-esquerda iniciou o princípio da sua decadência política e eleitoral. O Labour entrou, depois de Blair, em crise profunda. O SPD passou a ser um ajudante de cabo de Angela Merkel e nunca mais voltou a liderar um governo. A social-democracia vive uma crise de identidade em toda a Europa e acabou por ser a principal vítima política da crise financeira de 2008-2011, onde governava e onde não governava. Esta crise correspondeu, é importante dizê-lo, a uma decadência do próprio projeto europeu, que depois de dar o temerário passo da moeda única, afunda-se de crise política em crise política. O meu convidado de hoje escreveu, em abril do ano passado, que a crise do centro-esquerda não resultou deste processo de renovação política empreendido nos anos 90. Pelo contrário, esta mudança seria indispensável à atualização dos seus programas em contexto de globalização e transformação tecnológica. Espero estar a ser justo com o pensamento de Augusto Santos Silva, mas a linha que defende parece ser a de aprofundar essa renovação. A grande clivagem não seria entre a esquerda e a direita, mas entre o populismo protecionista de esquerda e de direita e aqueles que aceitam a mudança e se preparam para um mundo globalizado. Esta escolha tem uma consequência que Santos Silva não parece negar, a de falar preferencialmente para os que são vistos como os setores mais dinâmicos da sociedade. Foi o que fez o Partido Democrático em Itália ou Hillary Clinton nos Estados Unidos. A esquerda italiana vale hoje 20% e Donald Trump venceu as eleições. Porque uns e outros tiveram o voto dos que menos sofrem com as consequências da globalização. Ou seja, a esquerda passa a representar os setores privilegiados da sociedade e entrega os excluídos à extrema-direita. Em França, Macron representa quase na perfeição esta síntese, que acaba por atirar o centro-esquerda para uma aliança contra a natura com os neoliberais. E os coletes amarelos, com todas as suas contradições, representam uma revolta popular inorgânica que perdeu os seus referentes políticos e se entrega aos braços protetores da extrema-direita. Como devem imaginar, o meu convidado não concordará com quase nada do que estou a dizer. E, afinal de contas, ele é o ministro dos Negócios Estrangeiros do governo mais à esquerda da Europa. Muito obrigado, Augusto Santos Silva, por ter aceitado este meu convite. Eu começo por lhe perguntar, teremos uma hora para desmentir tudo, ou para contrariar tudo o que eu acabei de dizer, mas eu começo por lhe fazer uma pergunta sobre as próximas eleições europeias. Os socialistas preparam-se, segundo olhamos para as sondagens, claro que isto pode ser negado, para a maior derrota nas próximas eleições europeias, provavelmente uma das maiores derrotas da sua história, os socialistas europeus, com um grande crescimento da extrema-direita. Acha que se pode tirar daí alguma conclusão a longo prazo? Não, a única conclusão que se pode tirar é que ninguém entra numa campanha eleitoral com derrotismo. Quem for numa posição derrotista não merece participar numa campanha eleitoral. E, portanto, eu não sei dizer o que vão ser os resultados, não sei antecipá-los, mas o que sei dizer é que o Partido Socialista Europeu parte para as eleições europeias com a ambição de ganhá-las. Se não tivesse essa ambição, não merecia ganhá-las. E, portanto, eu agora não sou um analista político, sou um ativista político e, portanto, não me consigo colocar noutra posição que não seja de participante num processo. Então deixa-me fazer a pergunta de outra forma, que é mais simples para falar enquanto mas ativista. Mas eu ia responder. Ah, então responde-me. Agora, nessa, com essa atitude, eu devo dizer que o empenhamento na campanha eleitoral das eleições europeias da parte dos socialistas deve também ter em conta que há um risco real nas próximas eleições europeias de a vitória do campo europeísta sobre o campo que quer destruir a União Europeia não seja suficientemente clara. E conclusões é que tiraria disso? Retiro a conclusão de que ao mesmo tempo... A longo prazo, eu não digo só conclusões circunstanciais, que essas podem se tirar várias, mas a longo prazo em relação à situação política na Europa. A conclusão que eu tiro é muito simples e são duas. Em primeiro lugar, que me parece que é essencial uma unidade na sua pluralidade, evidentemente, mas que é preciso uma unidade do campo europeísta na Europa. E, portanto, que as quatro grandes famílias europeias que se revêem no processo europeu, a saber, os democratas cristãos, os liberais, os socialistas e os verdes, devem unir-se quando está em causa a sobrevivência do projeto europeu e que, para o fazer, é necessário reformar profundamente a Europa. E aí a linha dos social-democratas, socialistas, trabalhistas ou centro-esquerda, como se quiser dizer, para mim é indiferente, é absolutamente indispensável. Nós à Europa propriamente dita já vamos, mas a verdade é que o voto dos europeus, como nós sabemos, pelo menos na maior parte dos países, em eleições europeias, está muito baseado na questão nacional. Ou seja, votam muito a pensar nas questões nacionais, o que significa que o voto é transversal, ou seja, não tem propriamente a ver só com as falhas que possa haver no projeto europeu, tem a ver com uma dinâmica política que assistimos na Europa, e não é só na Europa, sobre não só o crescimento da extrema-direita, mas a decadência de um espaço específico, que é o espaço do centro-esquerdo. Eu, quanto à decadência, lembro-me sempre do que o Raymond Aron nos ensinou a todos sobre a diferença entre decadência e declínio. Pode haver um declínio e, de facto, do ponto de vista eleitoral, a social-democracia europeia tem declinado nos últimos anos, é um facto, mas isso não significa necessariamente decadência, porque a decadência tem, em primeiro lugar, um plano moral e, sobretudo, tem um plano mais estrutural e, na minha modesta opinião, se há doutrina política de que o mundo atual precise, essa doutrina é a social-democracia ou o socialismo democrático. Bem, falou de duas coisas, evidente. Pode haver uma decadência moral sem haver, e no entanto esse espaço político continuar a ser necessário, não é? Eu, por exemplo, concordo que o espaço político da social-democracia nunca foi tão preciso e eu acho que há uma decadência moral. Pois, temos essa divergência. Não, ou seja, não. Pode haver uma decadência sem... Se respeito a essa opinião, e o, não e o espaço, é minha. E o espaço político continuar a ser indispensável, não é uma coisa não... Não, o que me está a dizer é que pode haver essa necessidade, quer dizer, esse espaço social, sem representação política adequada. Exatamente. E esse é que é um problema, e um problema sério, porque outras representações políticas podem ocorrer. Estão e em parte eu concordo consigo. Isto é, uma das coisas que a social-democracia por vezes não resiste suficientemente e que a penaliza é justamente a fragmentação das causas, a pulverização do eleitorado ou da sociedade civil num conjunto enorme de pequenas bandeiras identitárias. Coisa que põe em causa aquela que é um requisito fundamental, aquilo que é um requisito fundamental da social-democracia e, aliás, do progressismo europeu do pós-guerra, que é o facto de se dirigir a todos e tratar a todos por igual. Isso eu estou de acordo. Foi, aliás, um dos problemas que aconteceu ao Partido Democrático norte-americano e que, aliás, ainda está a acontecer ao Partido Democrático norte-americano. E é uma das coisas que, felizmente, o Partido Socialista Português sempre recusou, que foi dividir, né, fragmentar o eleitorado, fragmentar a sociedade em pequenos grupos que num dia são plurais e no outro dia são tratados como se fossem antagónicos uns aos outros. E, portanto, eu nem sempre é uma escolha dos partidos. Eu tenho as minhas reservas muito grandes àquelas lógicas multiculturalistas, àquelas lógicas multi-identitárias e àquela tentativa de captura da agenda política do centro-esquerda pelas causas, por mais importantes que elas sejam individualmente. Mas a social-democracia não pode ser apenas um movimento dos direitos civis, não pode ser apenas um movimento da não-discriminação, não pode ser apenas um movimento a favor dos excluídos, dos estrangeiros, dos estudantes, dos pagantes de propinas, etc. A social-democracia pode e deve ser tudo isso na medida em que é um movimento das pessoas comuns, das classes médias e trabalhadoras, dos pequenos e médios empresários. A gente já vai à questão da para quem é que fala. Eu tenho que compensar esses primeiros 10 minutos que usou para desfazer a minha própria, o meu próprio diário. Vai ter uma hora. Mas eu que subscrevo, aliás tenho dito muitas vezes, esse ponto de vista, e não só em relação à social-democracia, acho até o mesmo em relação, se quiser, à esquerda, à chamada esquerda radical ou à esquerda marxista, acho exatamente o mesmo. A verdade é que isso não é só uma escolha dos partidos e dos movimentos políticos. Se nós destruímos aquela que foi a identidade fundamental, que é a identidade do trabalhador, que sempre foi a identidade fundamental para a esquerda, é natural que outras identidades apareçam, porque a ideia de que a política se faz para todos é uma ideia bonita, mas não tem base política. Nenhum movimento político faz política para todos. Contexto. O Estado faz política para todos. Contexto. Uma coisa é, falemos do Partido Socialista, como sabe eu sou militante de um partido, o espaço político a partir do qual eu falo é o espaço do socialismo democrático, como nós dizemos em Portugal, da esquerda democrática. É uma expressão que, aliás, nunca gostei, porque eu acho que não há socialismo não democrático. Se for não então democrático, não é socialismo. Está bem, isso aí. É o meu ponto de vista. Sim, sim, mas isso aí é substituir a denominação analítica por uma concepção normativa. Eu também acho que os socialistas não democráticos traem os ideais do socialismo. Mas agora tenho que reconhecer que o Maduro é dirigente num partido que se chama Partido Socialista. Da Venezuela e que está muito longe de ser o meu, ou da Nicarágua, ou da Bolívia. Todos diferentes uns dos outros, por acaso. Claro, mas. Acho que não percebo porque é que pôs o da Bolívia no espaço não democrático, porque acho que o da Bolívia está no espaço democrático. Mas pronto, nós não vamos falar de. Sim. Mas. Mas o que eu estava a dizer é que o ponto de vista a partir do que eu falo é o do socialismo democrático, ou social-democracia, ou o trabalhismo, ou centro-esquerda. Eu não entro nessa discussão terminológica. Mas em Portugal, porque é um partido de direita que se chama social-democrata, é melhor dizer socialista para ser mais claramente perceptível pelas pessoas. E, portanto, o que eu digo é que o Partido Socialista é um partido de esquerda, mas não é o partido que se dirige à esquerda, dirige a todos. Eu não disse à esquerda, disse aos trabalhadores. É um erro fatal quando o Partido Socialista cede, felizmente nunca cedeu, a não ser muito episodicamente, à ideia de que é um partido de nicho, que não se dirige a todos, porque a sua função absolutamente de pivô no sistema partidário português é essa mesma, ser um partido com uma identidade política clara, o centro-esquerda europeu, mas que se dirige a todos e não se dirige apenas ao grupo A, ao grupo B, ao grupo C. Então vamos começar a falar disso, a quem é que se dirige, não especificamente em Portugal, mas em toda a Europa, começando por uma pergunta um pouco mais específica sobre o acontecimento, é como é que vê porque acho que a partir daqui podemos fazer algum debate interessante, como é que vê os protestos dos coletes amarelos em França? Como é que analisa, não é qual é a sua opinião sobre os seus protestos, mas como é que analisa aquele fenómeno, que é um fenómeno relativamente novo na Europa? Analiso com os olhos de quem julga conhecer bem a história europeia dos anos 20 e dos anos 30. E, portanto, eu acho que o movimento dos coletes amarelos é uma tentativa de construir em França, e aliás propagando-se para toda a Europa, um movimento político de extrema-direita contra a democracia, lá no meio, não é? Contra a integração, mas nos anos 30 eu também assisti a isso. E eu assisti, quer dizer, enquanto historiador, não era vivo, naturalmente. Mas lembro muito bem das discussões na Terceira Internacional. Eu, quando estou a falar de ver contra pessoas de esquerda, não é só isso. A mistura, a agenda dos coletes amarelos é uma agenda que mistura, e mistura mesmo até coisas impossíveis de juntar, uma agenda de extrema-direita com reivindicações habituais da esquerda. Como a agenda do fascismo nos anos 90 misturava. Ou já se esqueceu das catilinárias do Hitler contra os capitalistas, ou da própria designação do Partido Nacional Socialista Alemão. Que cria, aliás, bastantes equívocos. Mas é preciso ter consciência disso, quer dizer, a coisa mais simples nos dias de hoje é exigir a duplicação ou a triplicação do salário mínimo ou a gratuitidade das escolas e ao mesmo tempo exigir menos impostos. Mas é aí que a gente percebe bem a natureza desses movimentos, como já foram os movimentos dos anos 30, o pujadismo em França nos anos 50, tantas vezes, que são movimentos que contestam a ordem institucional democrática e a natureza socialmente avançadas das democracias europeias, e é isso que eu vejo no movimento dos coletes amarelos, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E o que é que por isso mesmo sua... tenho a maior das angústias em perceber que tudo aquilo que eu penso e escrevi sobre os pontos de contiguidade entre a extrema-esquerda populista e a extrema-direita fascista se verificam. E a minha pergunta é, para além... Eu não estou a dar esta entrevista com o Ministro dos Estrangeiros. Eu sei. Senão tenho que falar de forma mais contida. Estamos aqui num debate político e, portanto, eu uso toda a liberdade. Se eu lhe estivesse a fazer, estaria a fazer perguntas sobre outro tipo de coisas, não sobre isto. Mas eu perguntei-lhe como é que vê e falou-me do que é que ele pretende ou do que é que ele quer. Eu não falo de forma redonda, como sabe. Não é a minha pergunta. E, portanto, e a minha pergunta é... O movimento dos coletes amarelos é um movimento cuja liderança política pertence à extrema-direita francesa, que é organizado e estimulado pela Internacional de Extrema-Direita, que está em constituição na Europa e nos Estados Unidos da América, que tem nomes e caras e organizações e fundos de apoio financeiro que nós devíamos todos ter a obrigação de conhecer e de combater, e cuja única consequência política, se não fosse travada a tempo, seria a vitória da senhora Le Pen nas eleições europeias em França. A minha pergunta é, isso é o que ela é e pretende ser? A minha pergunta é, ela tem teve uma capacidade de penetração que, aliás, ultrapassa a própria extrema-direita, como nós percebemos, e a minha pergunta é se esta explosão social não exibe uma fratura, porque nós temos entre vencedores e derrotados da globalização. Ou sim, seja, claro. É porque nós não podemos só... Claro. Eu acho que compreender um fenómeno não impede o combater. Aliás, o é necessário compreendê-lo. Mas o Daniel sabe que os movimentos fascistas foram movimentos revolucionários de massas. Pronto. E, portanto, considera que existe uma fratura entre vencedores... E que o movimento nazi foi um movimento de milhões de pessoas. Estava a ver só na Alemanha. O que eu queria ver é como é que as pessoas conseguiram não acabar da mesma maneira. Pois. E não acabar da mesma maneira não é só combater. É combater, isso seguramente. Eu acho que não deve haver uma confusão entre tentar compreender um fenómeno e combatê-lo. Claro. Compreender não é. É uma condição sine qua non para combatê-lo. E a minha pergunta é: se conclui, do que eu percebi, sim, que há uma fratura. Que há uma fratura entre vencedores e perdedores da globalização. E eu quero lhe fazer uma pergunta específica, do ponto de vista político. Se o espaço socialista se dirige, como eu penso que defende, e poderá ter a oportunidade, se eu não estou a ser rigoroso, se dirige aos setores mais dinâmicos da sociedade... Não, dirige-se a todos. Sim, está bem, com certeza, mas... Nós partimos todos de algum lado, não é? Não partimos de todos os lados ao mesmo tempo. Não, por exemplo, o Partido Comunista Português não se dirige a todos. Não, isso é evidente. Nem o Partido Socialista, nem o PSD, nem o CDS, nem nenhum partido. Na minha opinião, pode dirigir-se no fim a todos. Aliás, todos os partidos querem, no fim, dirigir-se ao máximo, pelo menos ao máximo de pessoas. Não é verdade. A minha pergunta, ou pelo menos todos os partidos que ambicionam ter poder, a minha pergunta é... que não são meramente de resistência ou não representam meramente uma tradição histórica, porque não foi por acaso que deu o exemplo do PCP, não deu o exemplo do Bloco de Esquerda, porque são diferentes desse ponto de vista. Não se constituem numa lógica grupal. Pronto. São diferentes, por exemplo, quando passa em Portugal, o Bloco de Esquerda e o PCP são desse ponto de vista diferentes. Sim. Porque não, um é guardião de uma tradição histórica, o outro pretende ser uma outra coisa. Ainda mais simples, o PCP tem como ambição estratégica manter... o grupo eleitoral e social que o apoia, o Bloco de Esquerda pretende e o Bloco conquistar. De Esquerda pretende conquistar. Portanto, o eleitoral... a minha pergunta é se os socialistas, não é, dirigem-se no fim, claro que se dirigem a todos, mas partem dos setores, ou pretendem partir do seu ponto de vista, ou devem partir dos setores mais dinâmicos da sociedade, se não é inevitável que nesta fratura que existem, abandonem as classes em perda com a globalização e assim entreguem à extrema-direita, não só entreguem à extrema-direita, estes setores, como inevitavelmente, e a Gélia já o disse, na defesa do projeto europeu, acabem por se ter como principal aliado os neoliberais, com quem dividem esta representação. Aliás, Macron representa essa aliança que eu acho que Augusto Santos Silva defende. Sintetiza nele próprio uma aliança entre os setores socialistas que se dirigem aos setores mais dinâmicos da sociedade e à agenda neoliberal. E o resultado parece não estar a ser famoso. Muito bem, então há três coisas. Há várias. Do meu ponto de vista, há aí três coisas. Em primeiro lugar, há uma concepção profundamente conservadora da liderança política. Dizer que nós devemos apostar nos setores mais dinâmicos da sociedade não significa que devemos tratar os outros como os deploráveis, para usar uma palavra infeliz, da Hillary Clinton. Muito longe disso. Eu não acho que seja nada infeliz, acho que agora, é uma excelente síntese de pensamento político agora, do espaço. Desse não, espaço. Não. Agora, o que eu acho é que a mobilização das pessoas implica liderança política. Não acredito em movimentos inorgânicos. Também não. Ou movimentos igualitaristas, somos todos iguais. Devemos lembrar logo do Triunfo dos Porcos, do George Orwell. Portanto, nós precisamos de dinamizar um bloco social, que é tão vasto quanto isso, onde, evidentemente, os perdedores da globalização estão, usemos esta expressão por enquanto entre aspas, mas essa liderança não pode ser uma liderança puramente reativa, não pode ser uma liderança puramente à Jeremy Corbyn, não pode ser uma liderança só que sonha com o apogeu passado. Curiosamente, o líder político da social-democracia... com o Partido Socialista Português que se aliou à esquerda, que está em melhores condições na Europa, são os dois. Os dois que estão em melhores condições são o Partido Socialista que escolheu aliar-se à esquerda e Jeremy Corbyn. Eu tenho uma avaliação exatamente contrária à sua. Acho que o Labour está a ser conduzido politicamente de forma errática, está a ser conduzido politicamente para um impasse, e se não fosse, tivesse uma liderança capaz de compreender bem a necessidade de representar o eleitorado britânico, sobretudo os Remainers, e representá-lo de uma forma moderna, a senhora Theresa May já não era a primeira-ministra britânica. E o KIP tinha 10%. E o Brexit... Homem... É que nós temos que combater a extrema-direita de alguma maneira. Mas, mas combater a extrema-direita não é tornar-nos iguais à extrema-direita. Não, não acha que o Corbyn seja sequer semelhante à extrema-direita? Não. Nós estamos numa... A regra de jogo neste debate é... Nem eu utilizo... as suas expressões para de forma diabolicamente parcial não, não, nem, é isso, não é isso que eu estou a tentar fazer o que eu estou a dizer é que eu não acho não acho que o Corbyn tenha conquistado não acho que o Corbyn tenha conquistado e conquistou os números dizem, reconquistado voto do UKIP fazendo um discurso contra a imigração, por exemplo, não o fez, é só isso que eu estou a dizer, ou seja, do ponto de vista de conteúdo das suas propostas. Eu só estou a dizer que não basta ter 10 milhões de apoiantes. Se tiver 10 milhões de apoiantes para uma mensagem que não quer dizer nada, que é contraditória em si mesma, que não leva a lado nenhum, que se limita apenas a incorporar num partido que é mais do que o partido de protesto, o sentido ou o sentimento ocasionalmente prevalecente no eleitorado, esses 10 milhões contam muito pouco. Agora, esse é o primeiro ponto. Portanto, quando eu digo exatamente o contrário, que para mobilizar as pessoas e para encontrar respostas também para os perdedores da globalização, para os operários de Detroit que acham que foi o México que lhes retirou o emprego, nós precisamos de ter mensagens dinâmicas e precisamos de ter connosco os setores dinâmicos da sociedade. Eu não oponho, não digo que o Partido Socialista deve ser um partido de privilegiados e deve ignorar os outros, porque isso seria não compreender o que é a sua base social. Mas a verdade e a sua é que mensagem política. O primeiro ponto, já passamos ao segundo, mas a verdade... É que eu já estou aqui a matar algumas perguntas que tinha para a frente. Não é fácil debater comigo. Não, eu sei que não, por isso é que eu o convidei. E é por isso que nós, quando olhamos para quem fez essa escolha, devemos ver que resultados é que fizeram. Há dois partidos que fizeram essa escolha. Dois partidos, quer dizer, um foi Hillary Clinton, fez essa escolha claramente expressa na sua política, e outra foi o Partido Democrático Italiano, como disse. Fez com que a esquerda hoje representasse 20%, e nós olhamos para a estrutura do eleitorado, isso mais importante do que a percentagem que teve, é olhar para a estrutura do eleitorado do Partido Democrático Italiano. E a estrutura do eleitorado é classe média, elite, urbana, ou seja, representa de facto, ficou a representar os setores mais dinâmicos da sociedade, mas por alguma razão ficou só a representar os setores mais dinâmicos da sociedade, isso tem que nos dizer qualquer coisa, que essa escolha pode, em alguns momentos, ser uma escolha que exclui os outros. Eu sei que todos nós gostávamos de poder escolher e ficar com tudo, mas pode ser que isso não aconteça. Todo o seu argumento se baseia na ideia de que me pode atribuir a afirmação não de que o PS tem que conquistar os setores dinâmicos da sociedade para com eles liderar uma representação social que é uma representação social de todos, que é o que eu digo. Todo o seu argumento se baseia na tentativa de transformar isto numa outra afirmação que eu nunca fiz, segundo a qual o Partido Socialista deve ser o partido dos setores dinâmicos da sociedade. Okay? Segundo ponto, há também, na minha opinião, no seu argumento, uma ideia que é também muito anos 20 e 30 e que é uma das razões, aliás, que mais enfraqueceu as forças democráticas da Europa nessa altura, que é a ideia de que a responsabilidade última pelo ascenso da extrema-direita pertence à esquerda democrática. E eu contesto veementemente essa afirmação, não só do ponto de vista factual, mas sobretudo do ponto de vista das consequências normativas para o dever ser, para a ação. Deixa-me e o terceiro dizer que ponto. Não é completamente verdade o que diz na segunda, porque eu responsabilizo mais do que só a esquerda democrática, represento, responsabilizo a esquerda democrática ou não democrática, não quero fazer essa, mas a esquerda, à esquerda da social-democracia, que eu também acho que deixou de conseguir responder aos setores, não é dinâmicos da sociedade, aos setores em perda, deixou em Portugal, não, mas no resto sim, da Europa. Portugal é um caso excepcional, mas está-me a levar para a Europa. Sim, a excepção não, com certeza, eu acho que... Nada do que eu digo aqui se aplica a Portugal. É verdade, é verdade. Como sabe, o Bloco de Esquerda... O Bloco de Esquerda e o PCP, os dois juntos conseguem... Que é um partido de esquerda, julgo que agora se diz de si próprio radical, em comparação internacional, é um partido social-democrata de hoje. E estou a dizer isto não para depreciar, mas para apreciar, porque a minha social-democracia é uma expressão positiva. Sim, para mim também. Mas vamos à Europa. E eu acho que há outra responsabilidade, mas acho que se tem visto em toda a Europa, que é do centro-direita. O centro-direita, quem está agora em perda, aliás, é o centro-direita para a extrema-direita. Portanto, acho que as responsabilidades são divididas, mas eu estou a falar consigo. É um social... Não sei se considera um social-democrata, se um social-liberal, mas... Não, eu não sou social-liberal. Não. Esta é a liberal. Mas já lá vamos, é o meu terceiro ponto. Então vá ao terceiro ponto. Não, mas o segundo ponto é muito importante, porque evidentemente que há responsabilidades partilhadas e eu não isento a social-democracia da sua parte de responsabilidade, que é grande. A parte principal, historicamente, foi... ter abandonado ou menorizado a importância de responder a, vamos dizer assim, à working class, e há uma outra parte de responsabilidade, que é a sua incapacidade de se atualizar devidamente, e já lá vamos discutir o que é essa atualização. Mas eu distingo bem naquilo que é as responsabilidades, a responsabilidade principal das responsabilidades acessórias. E a responsabilidade principal, a responsabilidade política principal pelo ascenso da extrema-direita está mesmo na extrema-direita. Está mesmo... Sempre, não é? Não, é que eu mas às vezes... Mas eles acham que não querem corrigir isso. Não, eu às vezes leio e ouço e lembro-me dos anos 30, quando... os comunistas diziam que pior do que o fascismo era o social-fascismo, e o social-fascismo que era a Segunda Internacional e a social-democracia. Eu acho que o senhor Mélenchon está a levar ao colo a senhora Le Pen em França. É curioso porque acabou de criticar a esquerda por fazer, e eu acho com razão. Deixe-me acabar a frase. Não é isso, mas fez exatamente o mesmo a seguir. Não, mas deixe-me acabar a frase. Não, mas não. Está justamente a usar um truque. Sim. Porque a minha frase completa é, eu acho, e acho convictamente, sim, que o Sr. Mélenchon está a levar ao colo a Sra. Le Pen em França. Mas disso não deduzo que ele seja mais responsável que a Sra. Le Pen. Uhum. Pelo ataque que hoje se assiste em França, às instituições republicanas mais básicas. Como sabe, terceiro ponto. Não foi o Mélenchon, mas a esmagadora maioria da esquerda, à esquerda dos socialistas em França, na segunda volta, votou a Macron. Eu e, portanto, sei. Significa que concluiu que, mesmo opondo-se a Macron, não considerava que claro, o social-fascismo era pior que o fascismo. Por isso é que a cegueira política, por isso é que a cegueira política circunstancial sempre me pareceu a pior das cegueiras. Mas a verdade é que... A gente deixar-se levar pela vertigem do dia, pela possibilidade de, no dia, reencarnarmos outra vez a nossa veste revolucionária e sermos outra vez como um anarquista espanhol, aí governo, soy contra, esquecendo a estrutura, quer dizer, a matriz, as questões de natureza matricial. Curiosamente, as questões de natureza... Curiosamente, eu estou a comparar e vejo que em França, quando Macron foi à segunda volta com Le Pen, a esquerda votou em Macron. No Brasil, quando Haddad foi à segunda volta com o Bolsonaro, Fernando Henrique Cardoso preferiu ficar calado. Coisa que mereceu a Fernando Henrique Cardoso, críticas justas de todo lado, incluindo do meu lado político, uhum, e fez com que Fernando Henrique Cardoso fizesse uma espécie de harakiri, uhum, de destruísse num momento... que ele depois explicou que era mais de irritação e impaciência pessoal do que propriamente de consciência, pior claro, pior a tal ainda. Cegueira política circunstancial. Estragou uma reputação muito grande e muito merecida, porque o Fernando Henrique Cardoso é um dos grandes nomes da esquerda latino-americana do século XXI. Falta-me o terceiro ponto. A sua terceira habilidade, o seu terreiro truque também é muito engraçado. É um truque retórico. Pronto, é um dispositivo retórico. Assim está bem. Se isto é, eu também sei. Também sei dizer epistemologia, mas deixa de ter tanta graça. Portanto, o seu terceiro truque, para ter graça, é confundir liberais e não-liberais e reduzir todo o campo do centro-direita democrático... Não, eu sou um liberal, do ponto de vista... E reduzir todo o campo do centro-direita democrático ao neoliberalismo. E eu contesto isso. Quando utilizo a expressão neoliberal, estou a falar de uma coisa muito específica, não há uma boa expressão, infelizmente. Porque eu não utilizo a expressão liberal exatamente porque me recuso a entregar a quem é contra o Estado Social o chapéu agradável de ser um liberal. Sim, a social-democracia é o liberalismo político que não aceita o liberalismo económico. Eu sou um liberal, portanto, desse ponto de vista, eu sou um liberal. Eu acredito na democracia liberal. Eu sou menos. Eu não sou. Eu sou um adepto do liberalismo político. Como eu, exatamente. Por ser um adepto do liberalismo político, sou contra o liberalismo económico. Estamos completamente de acordo desse ponto de vista. Você é um social-democrata. Eu sou um social-democrata. A diferença, eu utilizo a expressão neoliberal... Por isso é que me quer tirar daí e dizer que sou social-liberal. Não, eu falei de uma aliança. Claro. Mas eu falei de uma aliança com o neoliberalismo. Eu falei de uma aliança com o neoliberalismo. Eu quando lhe chamo social-liberal e não é para o insultar, é porque eu considero que há, na linha da terceira via, onde eu acho que mesmo... De alguma forma, se filia. Escusa dizer de alguma forma. Se filia, não queria. Estive com o Blair na guerra do Iraque. Sim, está bem, com certeza, eu não estou a falar da guerra do Iraque. Mas acho que o que o Clinton fez nos anos 90 no partido. Foi a contra-reforma antissocial-democrata, é o que eu acho. Não. O que o Clinton fez, o que o Schröder fez e o que o nosso Mário Soares fez, aliás, antes dele, o que Felipe González fez, o que o Tony Blair fez e o que. Os suecos menos, mas o que na Alemanha, na França, o Rocard fez, na Alemanha, na Espanha, na Itália, não no acho Reino que os Unido, estão a pagar o preço e em Portugal, não. Foi um momento absolutamente essencial para renovar. E se nós não percebemos isto e se nós entramos em luta contra isso, então é que o declínio será ainda maior e será não só declínio como decadência. Esse é o meu ponto. É que eu acho agora, que o seu terceiro truque. Por isso é que temos opiniões diferentes. Qual era o meu terceiro truque? Mas deixe-me exprimir as minhas. Com certeza, é por isso que aqui está. Terceiro truque é justamente reduzir todo o espaço do centro-direita, com o qual eu acho que, ao nível europeu, os socialistas se devem não só. Com que se devem falar, como também com que se devem entender, ao neoliberalismo. A grande vantagem do Macron... Só porque a democracia cristã foi também ela dizimada, por isso que a grande vantagem do Macron, ano passado, foi ter oferecido uma representação política com liderança dinâmica, meu primeiro ponto, a um eleitorado, que era o eleitorado, em grande parte, o Partido Socialista Francês, que viu o Partido Socialista Francês desertar, melhor dizendo, do espaço de representação política desse próprio eleitorado. Portanto, não responsabiliza Hollande pelo resultado, responsabiliza Hollande pelo resultado do Partido Socialista Francês e Macron, que foi ministro de Hollande. Responsabiliza o Hollande, responsabiliza o Manuel Valls, responsabiliza o Mélenchon, responsabiliza aquele que era o candidato Amon. Oficial e que já nem me lembro. O Amon. Foi o pobre desgraçado que ficou com as culpas de uma coisa que dificilmente pode ser responsabilizado. O que é facto é que o Partido Socialista Francês desertou do seu próprio campo de representação política. E a grande... Acho que Hollande fez exatamente mesma linha. E a grande sorte que a França teve foi que esse espaço não tenha sido deixado vazio aos extremos, mas tenha sido ocupado por alguém que disse duas coisas muito simples. Fez o eleitorado do Partido Socialista migrar para a direita. Eu sou pela Europa e quero combater por isso. Segundo, eu sou pela Frente Republicana e quero combater por isso. Portanto, estão esclarecidos estes três pontos. Avancemos. Atribui o crescimento da extrema-direita, entre outras coisas, que aliás temos estado aqui a falar, às fake news e ao anti-intelectualismo. Li um interessante artigo seu na Folha de São Paulo. Não só, mas também. Sim. Não só, mas também. Sim. Mas não acha que um balanço demasiado bondoso para a esquerda, atribuir o crescimento da extrema-direita a estas duas coisas? Eu digo-lhe isto por uma razão. Criticou, e uma coisa que eu também acho que até de uma certa razão, provavelmente não da mesma forma, o discurso da condenação dos novos leviatãs, que é o mercado, a globalização, estas coisas genéricas, que na realidade parece não ter encontrado os seus novos leviatãs. Que é as fake news, o nacionalismo, em realidade não são leviatãs diferentes. Não me parece. Não, é porque significa que nós atribuímos, e bem, aos fenómenos que resultam de uma determinada dinâmica política e social, o inimigo, combatemo-lo sem nunca regressar ao que é que faz crescer o nacionalismo, ou o que é que faz que as fake news... As fake news são resultado de um processo de desregulação e de destruição das instituições que fazem a mediação e também do desenvolvimento tecnológico, sim, que não é bom por natureza, nem é mau por natureza. Como, aliás, eu explico nesse artigo, e uma parte desse processo de destruição é mesmo autodestruição. Uhum. A maneira como os intelectuais, com a sua arrogância, cavaram a sua própria sepultura, a maneira como o jornalismo, indiferenciando-se face à pura opinião ou à pura especulação, também cavou, não digo a sua sepultura, mas enfim, também contribuiu para as suas dificuldades. Agora, posso dizer, eu percebo o seu ponto, e eu seria um muito mau sociólogo se não soubesse distinguir entre as condições estruturais e se não soubesse distinguir entre o que o Aristóteles chamava as causas e os acidentes. Ou o Mao Tse-Tung dizia, a pradaria estar seca e a faúlha incendiá-la. É preciso perceber que mesmo que uma faúlha incendia a pradaria, é preciso que a pradaria esteja seca para o incêndio se propagar. Portanto, estou totalmente de acordo com isso. Vamos ter o nosso momento a que você chamará marxista e eu chamarei marxiano. Sim, eu considero marxiano. A social-democracia tem dificuldades estruturais. Porquê? Porque a social-democracia foi a resposta dos fins da segunda metade do século XIX e ao longo do século XX para a necessidade de conjugar o anticapitalismo com a defesa da democracia. E, portanto, como o Marx explicou bem, grande força revolucionária do capitalismo, a industrialização, o crescimento do operariado, mas também depois o crescimento das classes médias e a necessidade de compatibilizar e renunciar ao anticapitalismo, preferindo a regulação democrática do capitalismo. Essas condições hoje são muito diferentes. A social-democracia vive do trabalho e o trabalho ocupa um lugar cada vez menor na nossa estrutura social. A social-democracia tem a sua grande força nas classes assalariadas e o assalariamento, e designadamente o assalariamento com direitos, tem um espaço mais reduzido na nossa sociedade. A evolução tecnológica põe em perigo algumas das condições essenciais da representação social-democrata. Eu queria perguntar exatamente sobre esses vários pontos que você fez. O grande remédio social-democrata, que é a redistribuição, que é a ideia de que fiscalidade progressiva na arrecadação de receitas e redistribuição pelo Estado na distribuição da riqueza, esse remédio tem hoje efeitos muito mais limitados do que os efeitos podrosos. Espera aí, sim, só para terminar. Portanto, eu sou o último a dizer que a social-democracia não tem responsabilidades históricas no seu próprio declínio ou que a social-democracia tenha a vida fácil hoje. Mas porque eu penso assim, é que penso que a solução não é regressar exatamente aos pressupostos que a própria evolução social pôs em causa. Não é regressar. E por isso, só para terminar, e para corrigir a sua primeira frase, e por isso é que eu não digo que agora a divisão esquerda-direita deixe de ter sentido ou que não seja a divisão principal. Eu digo o contrário, que a divisão esquerda-direita é uma divisão que continua a ter todo o sentido. O que eu digo é que não é a única, e há mais duas divisões. A divisão entre aqueles que são progressistas, isto é, que não têm medo da mudança, e aqueles que são conservadores, grande parte, como sabe, do comunismo tornou-se uma força profundamente conservadora e avessa à mudança. Nós tivemos problemas com este debate. E a terceira divisão, que eu acho que é também muitíssimo importante, é a divisão entre os cosmopolitas, que prezam as sociedades abertas e são os internacionalistas de hoje, e os nacionalistas, sejam eles de direita ou de esquerda. Portanto, estas coisas são complexas. Tenho sobre cada um desses assuntos uma hora de podcast para fazer. Uma é reduzir a questão, a defesa da soberania democrática ao nacionalismo. Posso fazer um desafio? Diga. Através de patreon.com/perguntar-não-ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Eu, numa altura em que viajava muito e, portanto, tinha algum tempo, decidi pôr estas ideias todas por escrito e escrevi um livro, saiu em 2010, que se chama Os Valores da Esquerda Democrática, onde defendo tudo isto. Quer dizer, agora, se reescrevesse, certamente seria de maneira diferente, mas no essencial é aqui. Estas minhas posições são, naturalmente, isso é muito importante, muitíssimo criticadas, e eu aguardo desde 2010 que o pensamento político português produza, do lado da esquerda, que é tão viva... Há várias coisas escritas, não de resposta específica. Uma coisa que possa ver com esta complexidade. Há um debate. O caminho. O debate, eu não vou abrir essa frente, senão não consigo fazer as outras perguntas, mas sempre continua-me a fazer confusão, esta confusão entre a defesa da soberania democrática de pessoas que acreditam que o Estado Social, o Estado de Direito e a democracia historicamente estão ligados ao Estado Nacional, à ideia do Estado Nacional, e nacionalismo, são coisas diferentes. São. Ou seja, a social-democracia, sabe que a primeira posição... a social-democracia sempre foi, ao contrário da ideia que se tenta passar agora, aliás, em contraste com o comunismo, sempre foi até mais soberanista do que historicamente o comunismo, mas o nacionalismo... muito ligado à ideia do Estado Nacional. Sim, mas como espaço de exercício da democracia. O nacionalismo foi revolucionário e é revolucionário. Sim, isso é que eu digo sempre, nunca digo só um nacionalismo, digo um nacionalismo xenófobo e populista. Mas é que agora disse só nacionalismo. Porque eu acho que é uma grande diferença. Não, há três divisões. Eu sei, com certeza, portanto a divisão... Há três divisões, quer dizer, isto é, do ponto de vista de é o do progressista, conservador. Não, do ponto de vista analítico, o que eu digo é que, havendo três variáveis e cada uma tendo dois valores, o nosso jogo não pode ser a dicotómico. Lamento. Mas eu tenho que falar no primeiro, disse várias coisas de que eu queria falar. Porque eu já li várias coisas suas em que atribui, e provavelmente até bem, a perda do peso da social-democracia, também a perda do peso das classes que historicamente, de alguma forma, se baseavam, nas classes trabalhadoras e operárias. Mas há hoje em dia, e essa é que é um pouco estranho, porque, ou seja, nós, eu acho que temos que fazer todos os espaços políticos têm que fazer atualizações, porque de facto as coisas mudaram. As atualizações não levam obrigatoriamente a desistir ou não querer preferencialmente representar os setores que substituíram estas classes. E os setores que substituíram estas classes são até mais precários do que eram estas classes. Têm a representação mais difícil e provavelmente essa é uma das razões porque a esquerda radical em alguns sítios está a crescer. Porque tem capacidade de representar estes setores melhor do que a social-democracia. Por exemplo, em Portugal, o setor do turismo é um setor mais precário e que vive em piores condições, na realidade, do que, por exemplo, o setor operário, muito provavelmente hoje. Se compararmos alguém que trabalha numa fábrica e alguém que trabalha no setor do turismo, provavelmente descobriremos que a pessoa que tem o setor que trabalha numa fábrica tem condições melhores de trabalho. Ou, por exemplo, falando daqueles novos fenómenos das pessoas que distribuem comida, ou seja, nós estamos até, em algumas áreas, a regressar ao princípio do século XX, em termos de condições de trabalho, feitas as devidas adaptações. Sim, é verdade. Portanto, não é por falta de, vamos pôr a expressão assim provocatória, não é por falta de proletários que a social-democracia perdeu o seu povo. E a minha pergunta é, porque é que a social-democracia não parece sequer estar interessada em representar este setor e, por exemplo, vemos pessoas como Macron a tratar, por exemplo, o Uber e coisas do género como empreendedores, como, ou seja, a assimilar totalmente o discurso neoliberal sobre estas novas formas de precariedade. Mas vamos lá ver, uma das razões pelas quais eu acho que está a suceder em França o que está a suceder é o facto de se faltar social-democracia ao atual governo francês. E, portanto, o atual governo francês, ao contrário do atual governo português, achar que a Uber não tem que ser regulada, que esta coisa dos direitos dos trabalhadores era uma coisa já um bocadinho do passado, que isto com o empreendedorismo vai lá, e tudo isto... O Partido Socialista faz muitas vezes o pé para aí, tem um fascínio pelas startups e aquelas coisas. Não. Tem um fascínio um bocadinho, na minha opinião, um bocadinho moderninho. Lá está você, não consegui distinguir o que é o dinamismo. É pá, você mesmo. Não, o fascínio. É um tipo bastante conservador. Acho que ainda não houve nenhuma entrevista em que alguém não me chamasse conservador. Não me chamasse qualquer coisa, até o contrário também. Mas isto é opinião, não. Ali até já tive alguém que disse que não se espanta por ter muitos bolsonaros a ouvir o meu podcast, portanto, já por todos os lados. Mas há uma questão que se mantém, porque falou aí disso, da questão da distribuição da riqueza. Até ela põe-se, aliás, de uma forma ainda mais extraordinária do que no passado, que é o desenvolvimento tecnológico, que normalmente ou naturalmente poderia levar a uma melhor distribuição da riqueza, tem tido o efeito exatamente oposto. E a pergunta é, não basta, por isso mesmo é que eu não acho que a divisão conservador-progressista seja uma divisão, ao contrário das outras duas, seja uma divisão... Operativa. Não acho por uma razão, porque... é olhar de uma forma neutra para o progresso. Ah, está muito enganado. Está muito enganado. Porque nós... É honrar o melhor de Marx. Sim. Epá, a malta é que não leu o Marx. Você não é saludista. Você que leu com cuidado, sabe as páginas, aliás, literariamente maravilhosas, em que o Marx celebra as forças revolucionárias da história, designadamente as forças burguesas e capitalistas do século XVI em diante, e procura projetar por uma razão na sua própria... Porque Marx encontrava nelas as sementes... Não, mas é que isso faz sentido, é que Marx encontrava nelas as sementes de revolucionárias. Ora, é muito difícil encontrar nestas. Marx considerava que o proletariado era o herdeiro do papel histórico da burguesia. A não ser que a gente considere que os distribuidores de comida da Uber Eats são os... Não, mas vamos lá ver. Isso, como diria o Raymond Aron, é do domínio da religião. Portanto, a religião do Marx era assim. Certo. E eu, como acho que a política e a religião são coisas diferentes, tenho uma visão mais distanciada. Mas vamos ao ponto das startups. É o meu problema, não é as startups, percebeu o que é que estou a dizer? Do fascínio quase neutro sobre este fenómeno. Não tem nada contra as startups, startups são novas empresas, ótimo, venham, não é esse não, o problema. Pois por isso mesmo, porque eu acho, quer dizer, há coisas muito importantes no domínio da distribuição. Nós, aliás, hoje discutimos muito sobre se, para além da redistribuição, não é preciso entrar em mecanismos da chamada pré-distribuição. E eu limito-me a sorrir e dizer, olha, lá estão vocês a retomar uma ideia do Blair. Mas, mais uma vez, não digo abandonar a redistribuição por outros mecanismos. A redistribuição continua a ser essencial e uma das maneiras mais claras de distinguir direita e de esquerda é ver aqueles que apostam nos sistemas fiscais progressivos sobre os rendimentos e aqueles que querem a flat rate ou querem o IRC muito mais barato que o IRS, etc. E tal. Isso é uma das... Teste de algodão, muito simples, muito prático, distingue logo. Mas, exatamente porque nós temos que nos adaptar, e uma das coisas muito importantes na social-democracia, na sua contraposição ao comunismo, foi dizer, nós... temos que, para discutir a redistribuição, discutir também a criação da riqueza e não podemos colocar apenas, não nos podemos colocar apenas na posição de vocês, os capitalistas, tratam da criação da riqueza, nós tratamos de aumentar os salários, as pensões, os rendimentos das famílias e exigir mais direitos. Foi uma das grandes Esta foi uma das grandes rupturas no interior da esquerda europeia entre a Segunda Internacional e a Primeira Internacional, dos socialistas democráticos e os comunistas. Exatamente por isso, nós também, do lado da criação da riqueza, temos que acompanhar o dinamismo tecnológico e produtivo. Quer dizer, eu não consigo... Não é essa a questão. Eu não... Não, agora está a usar um truque, porque está a usar sim, o mesmo também truque. Uso os meus. Eu não estou, seria aliás tonto, se alguma vez eu não estou a defender. Mas eu não estou a atribuir a si, estou a atribuir... Mas eu fiz uma pergunta muito específica, que tem a ver, não é muito específica, mas uma outra pergunta, que tem a ver com um olhar neutro sobre a tecnologia. Não. Porque um olhar apolítico sobre a tecnologia. Quando eu estou a falar do fascínio das startups, não tem a ver com nenhum problema com as startups. Tem a ver com, por exemplo, haver em Portugal quem acredita que sem nós termos uma indústria minimamente pujante e uma estrutura produtiva pujante, crescem startups do nada em torno de coisa nenhuma. E tem a ver com esta ideia. De que, aliás, o anterior primeiro-ministro, não é o anterior é o anterior, José Sócrates, tinha um discurso bastante claro sobre essa ideia que é a modernização tem toda só um sentido, e não tem, nós podemos modernizar de muitas maneiras. Claro. E isso é que eu não tenho nada contra que se diga, ou em dizer de mim próprio, que sou cosmopolista, progressista ou modernizador, mas digo isso não chega, porque também há cosmopolitas de direita, há progressistas de liberais, de direita não conheço muitos, porque a visão da direita é sempre a visão de que a mudança traz riscos, traz perigos. Aquele, como é que ele se chama? O grande... Agora está-me a lembrar. O grande Macron, economista... Macron é uma pessoa de direita progressista. Eu não acho que o Macron é de direita. Não digo. Ah. Não parece isso um erro muito básico, do ponto de vista analítico. Estava até a lembrar-me agora do grande economista do desenvolvimento que morreu há pouco tempo, que escreveu um livro fantástico sobre a concepção, o conservadorismo. É de me lembrar ainda. Mas o que eu estou a dizer é que, justamente, não chega um só adjetivo para caracterizar a linha política de que nós precisamos hoje. E, evidentemente, que a tecnologia não é neutra, a tecnologia produz efeitos sociais e a tecnologia deve ser enquadrada e regulada em função de projetos políticos. E o meu projeto político continua a ser o projeto político de uma sociedade o mais igual possível. Uma sociedade igual em direitos e com igualdade de oportunidades e mecanismos recorrentes de correção de desigualdades. Isso é que é o essencial da social-democracia. Tratando sempre a igualdade como um valor segundo em relação à liberdade, mas um valor sem o qual a liberdade nunca é completa. Isso é muito importante. Agora, como fazer isto e nas condições concretas de cada situação, isso... Portanto, eu limito-me apenas a dizer que aqueles que dizem malvado o professor Cavaco Silva que destruiu as pescas em Portugal, é preciso restaurar os navios bacalhoeiros e a frota pesqueira portuguesa. Eu compreendo a sua angústia, mas digo, isso não leva a lado nenhum. A verdade é que nós destruímos as pescas, mas não pusemos lá nada no lugar. Esse é que é o problema. Mas é? Essa é que visão, a destruição não é obrigatoriamente criativa, não é? Essa visão restauracionista da social-democracia é que não me parece pouco ajustada. Na Alemanha, a extrema-direita também está a crescer, como nós sabemos. Conhece algum país... E vai atacar, e isso é razão suficiente para criticar Angela Merkel por ter deixado a extrema-direita criar, ter deixado a extrema-direita crescer porque teve uma política progressista e humanista de refugiados. Sim. Eu digo, não, não, nunca. Não, vou dizer porque sim. Grande Angela Merkel. Vou dizer porque sim. E é exatamente essa a pergunta difícil que tenho para fazer. É uma pergunta difícil para mim e para si. Bem. E para nós todos. Que é... E, aliás, há uma resposta simples, quer dizer, bom seria que a Europa tivesse sido solidária. Não foi. E não sendo, conhece algum país que não tenha uma crise política profunda depois de receber 1 milhão de imigrantes com culturas muito diferentes. O que eu quero dizer com isto, e é uma pergunta difícil para nós e para mim, que nesta matéria não terei seguramente convicções diferentes das suas, é que nós não podemos criar as condições para que os próprios imigrantes venham a ser as vítimas, porque se a extrema-direita vier a vencer a Alemanha, serão os imigrantes e serão todos. E a minha pergunta é que não basta defender claro. Se deve receber os refugiados, há limites políticos para essa opressão. E a minha pergunta é se esses limites não foram ultrapassados por culpa da Europa e não da Angela Merkel. Por culpa da Europa não ter distribuído este esforço entre si, que não teria evidentemente o mesmo efeito. A minha pergunta é se não é totalmente insensato, mesmo para quem, como eu e com Augusto Santos Silva, defende que a Europa tem o dever de receber estes refugiados, um país, um único país, receber em tão pouco tempo 1 milhão de refugiados. Isto não é politicamente um suicídio, até para quem defende os direitos dos imigrantes e dos refugiados. A minha resposta é simples, sim, é insensato, e por isso mesmo Angela Merkel, com a qual as minhas afinidades políticas são muito poucas, é uma heroína pelo que fez em 2015. Porque nessa condição específica, em que mais ninguém se chegava à frente, em que ela tinha o apoio de muito poucos países, entre os quais Portugal, ela disse, eu cumpro o dever de uma grande economia, uma grande potência, que é o dever de acolher refugiados. Não tinha também interesses económicos nisso? Isto é uma pergunta absolutamente sincera, não há uma afirmação? Possivelmente. Eu, como deve saber, eu não acho que a política seja só valores. Eu acho que a política é uma combinação de valores, de interesses e até de paixões. E nunca se deve esquecer nenhuma das três coisas. Defendeu novos acordos à esquerda, que os novos Agora, acordos... questão muito diferente, porque também há aí uma mitologia que é um nevoeiro espesso que nos paralisa a todos nós, os de esquerda. Questão diferente é, ainda hoje, haver tanta gente que se recusa a compreender que nós temos obrigações morais e legais em relação aos refugiados que não temos em relação aos migrantes económicos, que não devemos ser nós também cúmplices dos traficantes que colocam em barcos sobrelotados nas costas da Líbia centenas de pessoas a quem extorquem dinheiro sobre dinheiro e maltratam, porque sabem que nós temos navios de organizações não governamentais que vão lá, logo lá buscá-los. Portanto, também há uma complexidade na gestão disto que não é compatível com respostas do tipo salvemos todos, ou acolhamos todos, ou integremos todos. Salvemos todos, quando digo, percebi, salvemos percebi, todos eu, em perigo, que é claro que temos a obrigação. Que novos acordos de esquerda teriam de superar as suas divergências europeias. O Primeiro-Ministro parece... Não foi isso que eu disse. Espera, vai ter a oportunidade. Sim. O Primeiro-Ministro parece não concordar. O Secretário-Geral do Partido Socialista. O Secretário-Geral do Partido Socialista. Disse que eu ainda era mais otimista que ele. Sim. Também temos as nossas... Divergências. Não diria dissonâncias. Não são muitas. Passam a uma imagem diferente. O António Costa gosta de parecer mais de esquerda do que é. Esta é só mesmo uma à parte e uma provocação. Mas as contradições não são apenas com o Bloco de Esquerda e o PCP nesta matéria, são internas ao espaço da social-democracia. Contradições, eu não falo de divergências, falo de contradições. Não considera que no quadro do euro e da imposição de políticas orçamentais sempre restritivas é impossível, é na prática impossível uma agenda social-democrata, passando já para uma coisa mais concreta? Eu vou-lhe responder que sim. Sim, acha que é impossível? Sim, por isso mesmo é que O grande feito dos socialistas portugueses, que será um feito na história da Europa e da social-democracia europeia, foi justamente terem mostrado que no quadro do euro era possível fazer políticas orçamentais não restritivas. Então não mostramos? Não, eu acho que não. Não, eu acho que não. Eu acho que não, sim. Eu acho que não no sentido, mas eu acho que não, mas não tenho como provar e acho que nenhum de nós tem como provar. Acho que sim. Eu digo que não temos para comprovar, só provaremos isso no momento de situação, e nisso eu acho que a direita tem alguma razão, no momento em que a situação económica for pior. É o único momento que nós saberemos se conciliar isso é possível ou não é possível. Porque o problema do euro não é quando a situação económica está boa, o problema do euro é quando a situação económica piora e retirou aos Estados os instrumentos que tinham para lidar com isso, como por exemplo políticas contracíclicas, ter políticas contracíclicas, para isso eu nem precisava de soberanias nacionais, bastava que a União Europeia não tivesse uma política absurda em relação aos limites orçamentais. Absurda, suicida das economias. É uma coisa diferente. Quer dizer, eu evidentemente que acho que o euro é uma coisa positiva, que aliás ainda é preciso trabalhar mais, porque agora a grande dificuldade que nós temos... É como a civilização ocidental, uma excelente ideia. A grande dificuldade que nós temos é que, do ponto de vista dos sistemas de pagamentos e de transações internacionais, o euro está muito longe ainda de ombrear com o dólar, o que nos prejudica muito, desigradamente, na forma como lidamos com o acordo nuclear com o Irão. Portanto, eu acho que ainda é preciso mais euro. Agora, acho também que não está escrito em lado nenhum, muito menos no Tratado de Maastricht, que nós tínhamos que ter políticas hiper-austeritárias em matéria orçamental, e nós mostramos isso. No momento, mostramos não é de vacas magras. A questão é se conseguem mostrar isso num momento que é de vacas magras, se havendo... Por isso é que é tão importante, na discussão que estamos a ter agora, na reforma da zona euro, as propostas portuguesas, e não só portuguesas, espanholas, de francesas, união de transferências. Alemãs, não é de uma união de transferências. Agora você parece um tipo da CDU alemã a falar. Sim. Não é união das transferências, é reforço a capacidade orçamental própria da zona euro com instrumentos de estabilização. Exatamente para não ficarmos na próxima crise dependentes apenas do diktat do Sr. Schäuble. Com toda a sinceridade, acredita que nos próximos 100 anos a Alemanha alguma vez aceitará tal coisa? Quer a citação clássica do Mandela? As pessoas que dizem são... As pessoas costumam dizer que são impossíveis coisas que depois se tornam possíveis. E que uma coisa é impossível até o momento em que está possível. Mas há um limite. Neste caso, nem sequer é uma impossibilidade. O que eu estou a dizer é absolutamente realista. Não, é realista, mas... É realista. A Alemanha aceita. Claro que... Aliás, nota no clima político que isso aqui... Petroleiro... De ano a ano torna-se mais irrealista. Não. Do ponto de vista da biota política. O petroleiro demora muito tempo a parar, não é? Trava muito devagarinho. Sim. Mas se nós formos capazes, quer em França, quer em Portugal, em Portugal somos certeza, mas quer em França, quer na Alemanha, continuarmos a ter o centro europeísta, seja ele centro-esquerda ou centro-direita, a liderar politicamente, quanto menos dilinca na Alemanha e menos AfD tivermos e quanto mais força... Não é o dilinca que só apoia as transferências europeias. E menos FDP tivermos, porque aí os liberais estão fora da equação, infelizmente. Quanto menos liberais, extrema-esquerda e extrema-direita... Tem consciência que a pouco antes falou do Schäuble, não é nenhuma dessas forças políticas. Eu sei. A ideia de que os países não continuam a lutar pelos seus interesses, incluindo a Alemanha, que isto é uma divisão estritamente ideológica, é uma ideia em que eu tenho dúvidas em que até o Augusto Santos Silva acredite nisso. A senhora Angela Merkel, infelizmente, demorou muitos meses a perceber que o interesse alemão não era... que a Grécia se perdesse, ou que a Irlanda se perdesse, ou que Portugal se perdesse, que a Alemanha perderia muito, a começar pelos seus próprios bancos, pôs as instituições europeias a fazer a cobrança. Os dois primeiros programas para a Grécia, os dois primeiros empréstimos, foi para salvar as contas dos bancos alemães e franceses, sabe isso? Sim. Portanto, a senhora Merkel aí reconhece que demorou muito a perceber, mas até ela percebeu. Já tarde demais para a Alemanha. O senhor Draghi percebeu logo. Portanto, a zona tarde monetária... Tarde demais para a Grécia, digo. A zona monetária, a Europa, não tem nenhum interesse na dilaceração, na desagregação da União Monetária. E, portanto... Do princípio que a Alemanha consegue... pensar num longo prazo, que as dinâmicas políticas têm esse grau de racionalidade, o que eu digo como é que nós sabemos não tem. Não é destruindo o euro que nós salvamos a Europa. Ninguém está aqui a defender que se destrua. Eu defendo um lento desmantelamento organizado. Não estou a dizer que defende, só estou a dizer Eu acho que o euro foi a maior tragédia que aconteceu à União Europeia e sobretudo à política na União Europeia e à economia portuguesa, acho que foi. E acho que é muito difícil olhando para os factos e para os dados não achar isto. Acho difícil. Está-me a interditar de achar? Não estou a interditar. Estou a dizer que não está a olhar com atenção para os factos. Vários artigos sobre isso e não posso agora aqui resumi-los. O João Ferreira do Amaral pensa de forma diferente. Somos muito amigos. Sim. Que, portanto, encontra opiniões científicas ou analíticas em várias... A crítica ao euro, a crítica feroz ao euro, não é obrigatoriamente uma crítica radical do ponto de vista político. Ah, é uma crítica... Não. Por isso é que eu falei dos factos, não é uma questão ideológica. Eu não tenho nenhum problema ideológico contra o euro. Veja os britânicos, veja os holandeses, veja o Partido Liberal alemão. Em boa hora os britânicos não entraram para o euro. Estamos quase mesmo a terminar. Considera ainda sobre a geringonça, eu quero fazer uma pergunta. Considera que, como acha, o PS prepara-se para ter um melhor resultado? Se olharmos para as sondagens, o Partido Socialista provavelmente terá nas europeias o melhor resultado de todos os partidos socialistas e sociais-democratas da Europa, do ponto de vista percentual. Eu tenho dado, não podemos pôr o Leber aqui no meio, já porque não sabemos se vão concorrer às europeias, depois porque o Leber tem todo o sistema partidário inglês, é bastante diferente do partido. Eu sou salgueirista, uma vez peguei no meu filho mais novo e num sobrinho que nunca tinha ido à bola, eram muito pequeninos, e levei-os a ver um jogo do Porto, mas para ter a certeza que iam ganhar, levei-os a ver um jogo do Porto contra os Salgueiros. Sim. No então Estado das Andas. O Porto perdeu. Nunca prognosticar resultados antes de acontecer. Independentemente dos resultados, as sondagens indicam... Está, quero lá saber... Não, mas o que eu quero dizer com isto é, curiosamente, isso acontece com o Partido Socialista, nós já falámos disso, que se aliou à esquerda. Sim. Acha que se limitou a anestesiar o PCP e o Bloco, como não. disse o Francisco Assis? Não. Ou houve coisas que este governo fez que não faria se não houvesse geringonça? Sim, houve coisas que o governo fez que não faria se houvesse geringonça e houve coisas que o governo não fez e que também seriam muito progressistas porque havia geringonça. É que exemplos havia... de coisas Sim. positivas que se fizeram porque houve geringonça e coisas positivas que não se fizeram porque houve geringonça. Os aumentos extraordinários das pensões não estavam no programa eleitoral do PS, estão no programa do governo, porque isso foi um contributo, um contributo importante, Sim. para além da questão do regresso à normalidade constitucional, democrática, o respiro social, tudo isso tem uma marca muito importante. O aumento do salário mínimo nacional, por exemplo, do ponto de vista simbólico, tem bastante importância. Mas o aumento do salário mínimo é uma proposta do PS. Não lá. Ao nível que foi aumentado. Não. Não nos valores lá. E na rapidez que foi negociado não tem lido com o PCP. Não tem lido o PCP. O PCP todos os anos protesta porque não se aumentou mais. Todos os anos o Bloco de Esquerda protesta. Não, o Bloco de Esquerda, a proposta de 600 euros era a proposta do Bloco. A proposta que era uma proposta que o Bloco de Esquerda defendia. No o início PCP. E depois, à medida que o CGT foi dizendo que era preciso mais, bem, o Bloco de Esquerda foi dizendo que era preciso mais. Agora, a minha principal questão aqui, vai dizer coisas que não se fizeram, mas a minha principal questão aqui é se este governo, um bocado voltando ao princípio da nossa conversa... Se a maioria absoluta faz mal. Não, isso faz mal, isso não preciso lhe perguntar, é evidente que faz. É evidente para cá. Acho que vai, não sei, não, acho que vai ser para o eleitorado. Se concluímos que houve várias coisas que se fizeram que não se fariam, se não houvesse geringonça, temos de concluir que é bom que continue a haver geringonça. Por isso mesmo é que você não está a deixar acabar a frase. Estou a cá. Coisas positivas que não se puderam fazer porque havia geringonça. A medida muito importante que o PS tinha no seu programa eleitoral, que era o crédito fiscal para os chamados trabalhadores pobres, portanto aqueles que era estavam... Era para o Estado a pagar os salários, acima, os maus salários... Não, era intervir com uma medida de crédito fiscal para apoiar os trabalhadores que trabalham e que recebem bastante pouco. E depois também, do ponto de vista das mudanças estruturais, poder-se-ia ir mais longe. Portanto, eu digo que há um balanço que cada um fará e que depois o eleitorado também fará soberanamente. Mas a questão que eu ia pôr até era mais geral, que é a ideia de que houve uma parte da população que por essa Europa fora se sente abandonada e que mesmo do ponto de vista simbólico, mesmo que o aumento do salário mínimo não seja muito alto, mesmo que aqui não se sentiu, e que isso, Sim. e que essa é uma das razões porque eu acho que a aliança estrutural que tem que ser feita na Europa é entre a social-democracia e as forças que estão à sua esquerda, apesar das divergências que têm sobre vários assuntos. E não é com o centro-direita e os neoliberais, ou o que lhes queiras chamar. Pois, então, nesse meu livrinho de 2010, verá várias secções explicando porque é que a esquerda democrática tem que dialogar sempre criticamente com o centro-direita democrática e tem que liderar também com as forças à sua esquerda, em particular as forças mais dinâmicas, as forças que conseguiram adaptar-se aos novos tempos, designadamente a família dos Verdes. Para terminar, o que é que ainda pode correr bem no Brexit? Não digo já mal, o que é que ainda pode correr bem no Brexit? Porque é que não, simples. Porque é que a União Europeia, já agora faço já a pergunta para depois a União, porque é que a União Europeia não opta por deixar os britânicos saírem como querem, mantendo o mercado aberto, que interessa aos dois? Ou seja, é por uma razão moral, é porque quer-se punir o Reino Unido? Eu ainda não percebi nesta negociação porque é que não se chega a um acordo que seja bom para os dois, incluindo manter um mercado aberto, como é possível perfeitamente em acordos internacionais que sempre existiram. E há uma sensação de que a União Europeia quer punir o Reino Unido, dizendo, não, vocês ou têm tudo ou não têm nada, o que não faz muito sentido do ponto de vista de política externa. Sim, mas é uma crítica muito injusta à União Europeia, muitíssimo injusta. Nós temos dado ao Reino Unido tudo o que é compatível com as suas próprias linhas vermelhas. Há uma coisa muito importante, que é, mercado aberto quer dizer união aduaneira. Aliás, a proposta do Labour, que fiquemos em união aduaneira. Que é possível, não é preciso estar na União Europeia. Perfeitamente possível. Agora, ninguém pode estar numa união aduaneira com a Europa e ter políticas comerciais autónomas com países terceiros. Porquê? Não. Porque isso existe. Não, não existe. A relação dos Estados Unidos com outros países vizinhos existia, aliás, bem, nem preciso ir mais longe, existia na CEE. Nós tínhamos o mercado único, nasceu antes da liberdade do movimento de cidadãos. Não, mas não era mercado único, o mercado único é de 92. Sim, então, é a minha pergunta. Mas, desculpa, não se pode estar num mercado único e dizer, nós queremos todas as liberdades menos a circulação de pessoas. Porquê? É que eu ainda não percebi porque é que não se pode. Eu estou a fazer uma pergunta sincera, porque é que não se pode? Porque isso significaria destruir o mercado único europeu, seria destruir o espaço europeu. Quer dizer, então eu aceito que os bens que importo do Reino Unido e os bens que exporto para os Reino Unidos não têm nenhuma limitação, nem do ponto de vista de cotas, nem do ponto de vista de tarifas, nem do ponto de vista de controlos. Mas, quanto aos cidadãos, o Reino Unido pode dizer, nós só aceitamos enfermeiros portugueses, só aceitamos da Polónia médicos, só queremos investigadores da Holanda, mas o resto não. Não, isso não pode existir. O mercado único europeu é feito das quatro liberdades. Quem quer estar nele está nas quatro liberdades. Quanto a comércio, quanto a acordos de comércio, nós dizemos, é o mais avançado que quiserem na vossa possibilidade. A única coisa que está em causa no acordo do Brexit é uma coisa que é uma impossibilidade lógica. A fronteira das Irlandas. O Reino Unido não quer uma fronteira nem eletrónica, pelos vistos agora, segundo a decisão da ONU. Mas não é possível encontrar uma solução? Os políticos... Qual? Os políticos, o Daniel faz favor de apresentar e terá um novo da economia. Não, quer dizer, o facto... os políticos, quando querem encontrar soluções imaginativas, encontram. Quando o querem... backstop é uma dessas soluções imaginativas. Sim. É imaginar que há uma fronteira sem haver uma fronteira. Nem isso querem. Como é que é possível? Como é que é possível eu dizer assim? Todos estamos de acordo que entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, os bois, as pessoas, agora estou a ironizar, mas sem ofensa, as melancias devem circular livremente, sem haver lá polícias a ver, nem inspectores das alfândegas. E dizemos isso por uma razão muito simples, é que nós sabemos o que sucedeu anos a vir na Irlanda. Não precisa explicar... Todos estamos de acordo. É um problema importante. Portanto, não há fronteira entre Irlanda e Irlanda do Norte. Mas o Reino Unido quer sair da União Europeia. Portanto, o Reino Unido quer uma fronteira com a União Europeia. Então, a fronteira só pode ser no topo da ilha, entre a ilha da Irlanda e a Grã-Bretanha. O Reino Unido diz que não. Isso seria dividir o Reino Unido, seria dividir a Irlanda do Norte da Grã-Bretanha. Isso não aceitamos. Ok. Então, como é que é possível gerir isto? E... justamente porque somos imaginativos, lembramos, ok, então fazemos de conta, não há fronteira e tal, mas se vir que há muita melancia a entrar na Irlanda, há muito bem a entrar, e é preciso usar em último recurso uma medida para dizer, vamos lá ver se não está aqui a entrar por uma fronteira que não existe, uma quantidade anormal de bens, criando, portanto, concorrência desleal com as outras fronteiras, ativamos o tal backstop. Isto é, fazemos uns controlos eletrónicos, fazemos controlos nos portos da Irlanda, fazemos controlos nos aeroportos. Isso é que é o backstop. Os britânicos, por razões que têm a ver mais com a política interna deles do que com qualquer outra coisa, não aceitam este backstop, ou dizem, aceitamos o backstop se houver lá escrito uma cláusula a dizer e a qualquer momento o Reino Unido pode acabar com ele. E agora desde, portanto, estamos a gravar numa quarta-feira, desde ontem à noite que eles dizem que o backstop não aceitamos. Estamos a gravar. Vamos discutir disposições alternativas, que nós dizemos, ok, digam lá quais são as disposições alternativas. Para haver uma fronteira, não havendo uma fronteira. Lembra-se de uma certa rábula famosa do gato fedorento? Olha, é que estamos. Vai estar no próximo governo? Se eu vou estar no próximo governo? Se o Partido Socialista vencer as eleições? Em primeiro lugar, o Partido Socialista tem que ganhar as eleições. Tem que ganhar as eleições. Nós sabemos, não tem que ganhar as eleições. Tem que conseguir mesmo. E depois, todas essas perguntas devem ser dirigidas ao Primeiro-Ministro indigitado pelo Presidente da República, que tem que olhar para os resultados e indigitar um Primeiro-Ministro. Muito obrigado pela entrevista. Nós regressamos para a semana com o próximo convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.